Olá, pessoas. É apenas um pequeno aviso. Nós não vamos gravar um episódio sobre Batman, porque, na boa, o que vocês acham que a gente ia falar de Batman? Batman é foda. O que todo mundo já sabe. Sim, Batman é foda. É. Se vocês quiserem, a gente até dá nota pro Batman. Ê, nota pro Batman. 10. 10 também. Tem escala Thiago. Não, 13, é que bem. Cavaleiro das Trevas pra mim é 400. Então, o Cavaleiro das Trevas Ressurge é um 10. É um filme bom, tem alguns defeitinhos e tal, mas é um filme que funciona, que cola. E é isso aí, gente. Não vamos perder tempo, tipo, fazendo um episódio inteiro pra falar que o filme é foda. O filme é muito, muito foda. E, tipo, eu esperava que ele fosse foda. Rê também esperava que fosse foda, não esperava? Sim, eu já sabia do final. É, então. Ah, uma coisa. Batman morre no final, tá? Se você não assistiu ainda. Como, você... como uma crítica que eu li, é um final que não que a gente quer, é o que a gente precisa. É, isso aí. É o final que a gente precisava. Então, gente, não vamos fazer um episódio sobre Batman. E é isso aí. É, procurem, tem vários podcasts falando sobre isso. Então nós não queremos ser repetitivos, nós queremos ser divertidos. Então é isso aí, curtam o nosso episódio e até mais. Olá, pessoas do mundo, bem-vindos ao sexto episódio, um podcast, não sei, um episódio podcast, um casal no escurinho. Eu sou o Ti, sou seu host. Fala oi, Rê. Oi. A Rê tá meio com sono, gente. Meio? Gente. Antes de mais nada, eu quero só falar uma coisa. Explicar uma dúvida que surgiu. Por que que a gente fala baixinho na primeira parte? A gente tá dentro do cinema, literalmente. Vazio. Esse momento tá vazio, mas tipo, a gente tá aqui. Bom, galera, a gente veio ver Vingador do Futuro, o remake. É. Rei, o que você tá esperando no filme? Não, eu queria ver aquela cena da gorda tá abrindo a cabeça assim, ó. Será que vão fazer de novo? Não sei. Eu já disse, só vale se tiver Mulher dos Três Peitos. É, eu não tô afim de ver Mulher dos Três Peitos. Mulher dos Três Peitos é a Nanzinha do Navalha, vai ser muito legal. Ah, eu acho que vai ser um filme divertido. Não sei, eu tô com medo do filme ser uma merda. Você sempre fica com medo de ser uma eu merda. Eu fico com medo de ser uma merda, porque o filme do Schwarzenegger é foda. Não, um voto de confiança, vai. Tá bom, tudo bem, tudo bem. Então, a pedido da Rê, o filme vai ser foda. Ou é não. Super empolgado. Então tá bom, galera. Fiquem com o trailer e daqui a pouquinho a gente volta. Happy with how your lives turned out. I know this isn't what we had in mind when we were younger, but who gets everything they fantasize about, right? Hey, what do you know about recall? Stay away from them. Don't mess with your mind, man. You seem like you're looking for something. Is it this? You're gonna wish you had three hands. I'm looking for recall. Remember to have a good time. Tell us your fantasy. We'll give you the memory. What is it? What's wrong? A mistake. Nobody. Oh my god. I went to recall after work. What? And I killed him. Whatever happened, we're gonna get through it. It's okay. Die. I can't break it. Come on. Are you crazy? What are you doing? My job. Our marriage. What can I say? I give good wife. This is gonna be hard for you to believe. Whatever you think, you remember. It's not real. This person you think you are now, it's all a lie. If I'm not me, then who the hell am I? Get in. I've been looking for you everywhere. This is my wife. You're married? I think it's safe to say we're separated. Here, you drive! Doug! I really here. We're still back at recall, strapped to a chair. He's lying. Just shoot her. This is not a delusion. Kill her, damn it. Shoot. How did he get activated? I want him alive. Tell me what's going on. Just trying to recover what's in your head. You're gonna need your seatbelt on! Hold on. Bem, pessoas, chegamos à segunda parte do X episódio do podcast de Um Casal no Escurinho. Eu acho que é o sétimo. Eu não sei, eu acho que é o sexto. Tudo bem, um episódio. Bom, cara, antes de eu falar qualquer coisa desse filme, acho que a gente tem que falar um pouquinho dos trailers. Que a gente teve trailers, dessa vez foi mega legal, tipo, eu surtei vendo aqueles trailers. Tudo bem, assim, o primeiro trailer foi do Resident Evil 5. Eu achei um trailer estranho, porque era propaganda da... Eu não entendi bem, era propaganda da Sony. É, não, é assim, o bagulho é obviamente uma propaganda da Sony. É. Que começa alguém falando, este é meu mundo. Fica parecendo propaganda da Nextel, não parece? É, de repente aparece a... Não, e fica assim, tipo, passa dentro de um... algum aparelho eletrônico, aí a mina tá segurando um PS Vita. E aí passa dentro do PS Vita, ela fala, esse é meu mundo. Aí passa no celular da Sony... Esse é o mundo. Aí passa um maluco segurando um tablet da Sony. O caralho, velho. De repente só tem Sony no planeta Terra. Mila Jovovich. É. Eu sou Alice, blá, blá, blá. E começa... esse é o meu mundo. É, e como... É, tipo... Este é meu clube, né? Foda-se. É, esta é minha vida. É. Este não. É o meu mundo. Nextel, né? E, meu, fica tocando uma música da trilha sonora do Tron, velho. Ah, é trilha sonora genérica. Mas, meu, é do Tron, velho. É, porra. Depois a gente pegou o trailer do Legado Born. Ah, esse vai ser legal. Esse, eu acho que vai ser legal. Eu imagino que vai ser interessante. Tudo bem, não tem toda a história do Jason Bourne e tal, mas, meu, o Jeremy Renner parece um cara que vai encarar o papel direitinho, assim. Parece que vai ser legal. Também. E logo o último melhor trailer de todos do universo. Que pulou o trailer do Tom Cruise. Ah, é verdade! Filme X do Tom Cruise, Jack. Richard, Jack, blá, blá, whatever. Blá, blá. É, Tom Cruise. Tom Cruise como filme de ação não rola. Não rola, isso é possível, pô. Isso é Missão Impossível. Não, mas esse assim, eles estão tentando aproximar tanto do Missão Impossível que até a música aparecia do trilha sonora. Não, o problema é pra mim que todos os filmes de ação agora são Jason Bourne. Ah, é, são todos. Eles lutam fudidamente bem. É. Eles matam qualquer um com uma revista agora. É, ninguém se fode mais. É. Né? Ninguém se fode igual. Não cola, ele é baixinho. Sei lá, não rola. Ah, mas é engraçado ver ele baixinho lutando. Não, mas eu não sei. Eu acho que eu vou ver esse filme assim, tipo, desse Jack Chaser. Sei lá, Richard, o nome. É sei Jack lá. Alguma coisa. Jack Whatever. Aliás, parece nome de bonequinho, né? Tipo Max Steel. Max Steel e não sei o que lá. É bem desse estilo o título. Pode ser legal, sei lá, vou dar uma chance. Mas aí, agora sim, o último trailer que a gente pegou, que foi mais legal. De foda, novo, maravilhoso, a gente viu, sensacional. Né? E assim, eu quero ver o trailer 700 vezes antes do filme chegar, que é Mercenários 2. Filme de homem, testosterona nível máximo. Não, é muito foda esse filme. Eu nem vi o filme, eu já vou dar tipo 1 milhão de nota pra ele. Foda-se, não tem como errar. Vai ser um filme que a gente também não vai falar. Não, vai, lógico que vai falar, lógico que vai. Certeza. É, mano, Mercenários 2 é foda. Agora sim, Vingador do Futuro. Se quer começar falando, eu começo falando. Não, pode começar. Tá, esse filme é chato pra caralho. É chato. É, dá sono. Dá um sono, dá um soninho. Cara, nossa. É assim, não é um filme ruim. Não consigo falar que é um filme ruim. Ele só é um filme chato. No começo, eu achei o começo bom. Interessante. As cenas dele, o cara, que é o Colin Farrell. Até que estavam boas. É. Agora as cenas da. Que esqueci o nome da Kate, Beckinson. É, pra mim ela era louca. Ela parece uma louca. Eu vou falar, tá, Dani? Ela é louca com aqueles cabelos. Ela parecia uma mulher que ela ia virar um monstro qualquer hora. Não, sabe o que ela me lembrou? É. Exterminador do Futuro. Tipo, no Exterminador do Futuro 3. Tipo, eu tenho que matar esse cara a qualquer custo. É, não, mas ela assim, ela cai de janelas altas pra caralho, pousa e tipo, levanta e sai andando. É, um robô. Anda um robô. Sem expressão, anda dura, assim, tipo... Tipo, estou cê marchando. Pode, é, você pode lançar um míssil nela, ela continua andando na sua com direção. Os cabelos assim. Voando. É, não, ele é a porra do Exterminador do Futuro. Fica, meu... Que bosta, cara. Né? Meio... Sei lá, achei esse filme meio... Esquecível, assim... Meu... Tem uma coisa que me indignou, assim, desde o primeiro momento que apareceu... Eu tinha ouvido as pessoas que já tinham assistido falar e eu não tinha acreditado que é a porra do túnel que passa pelo centro da Terra. É bizarro, né? É um túnel que passa pelo centro da Terra, que demora 17 minutos pra passar da Oceania para a Europa pelo centro da Terra. Isso. Num determinado momento ele vira gravidade. Não, não, e aí tudo bem, tudo bem. Até faz sentido, né, virar gravidade. Só que para você atravessar o planeta em 17 minutos, qual que é a velocidade? Imbecil, assim. Tipo, velocidade da luz, né? Pra caralho, tipo, muito rápido. Em um determinado momento do filme, eles saem dessa... Não, é assim... Cápsula, sei lá o que que é. É, não, eles abrem uma escotilha e eles começam a andar em cima da nave. É, super devagar, né? Não, é assim, você lembra do Missão Impossível 1? Que o Tom Cruise, na cena final do filme, ele sai da janela... O Checha balançando assim, né? É, ele sai, meu, ele em cima de um trem... Tipo, indo da Europa pra não sei aonde, o trem bala. E ele, tipo, mal conseguia se segurar no bagulho, assim. Tipo, ele tava usando um negócio magnético. É. E nesse filme os caras só, assim, com a mão. Sai subindo correndo. Subindo escada, sai correndo e tal. Luta em cima do barato andando, viu, meu? Ah, que boa. Caralho. E assim, temperatura do centro da Terra. É suficiente pra derreter qualquer tipo pois de metal. Pois é, né? Eles estão lá, de boa. Não. Não precisa nem de uma roupinha especial. Não, mas assim, na boa, gente, tá tudo certo no fim do filme, tá? E uma coisa que eu queria te falar no cinema, mas eu não podia, porque meu, a galera ia me xingar. Mas pensa assim, no fim do filme os malucos destroem esse bagulho que atravessa o centro da Terra. E tá bom, o bagulho foi lá, explodiu, tá, não sei o que, aí tá, ele cai pelo buraco de volta. Você tem agora uma merda flamejante, gigante... descendo a um porrilhão de quilômetros por hora e atravessando o centro da Terra e tal. E por mais que você tenha comportas do metal que é feita a nave segurando o centro da Terra, a hora que essa merda bater lá, vai quebrar. Ou seja, temos um problema. Agora temos dois vulcões gigantescos escapando, um para a Oceania e outro para a Inglaterra, que são os dois únicos lugares em que aparentemente dá para viver. Não, acabou, mas... não, acabou a civilização. O resultado desse filme é todo mundo morreu. Porque o núcleo da Terra vazou. Não, mas e se você tem o matou todo mundo, não, porra. Amor, se você tem o túnel já que passa do centro da Terra, já era impossível você passar pelo centro da Terra. Não, tudo então bem. Então deve ter um túnel que deve ser um material ultra mega, tipo adamantium, né? Que não quebra nunca. Nerd. Não, o meu problema era, depois que caísse o negócio pro outro lado da Terra, a hora que chegasse lá... Matou tipo, todo mundo. Tipo, ninguém explicou o que aconteceu do outro lado lá. Não, matou todo mundo. Ou o bagulho entrou em órbita, né? Ele saiu tão rápido que ele fluf. Matou a galera que tava ali trabalhando, sabe? Meu. Não. Mas assim, até adamantium fica líquido. Né? Mano, não tem como. Pra mim, assim, matou todo mundo. Porque, tipo, destruiu as comportas do bagulho. E agora você tem o núcleo da Terra vazando e a quantidade de lava idiota, assim, saindo. E mataram todo mundo. Vai chamar a gente de idiota. A gente, eu pelo menos participei das aulas de geografia, tá? Né? Eu sei que não, da Terra, pariu. Temperatura absurda. Não. Outra coisa. Ah. O que é aquele telefone na mão? Nossa, mano do céu. Ó, aparentemente todos os agentes secretos desse filme têm um telefone implantado na palma da mão. Palma da mão, tipo a palma da mão da pessoa acende. E aí eles põem o tipo a mão no... É ridículo, a cara. A mão na orelha. Põe a mão na orelha, assim, e começa a falar. Eu, meu, parece radialista, sabe, e antigo. Você, e você encosta a mão no vidro, abre uma telinha. É, então. Só que em determinado momento, o vilão... Que é o cara que faz o Breaking Bad, que é sensacional. Ele tem um telefone normal. É, tipo, ou seja, A tecnologia... Por que eu não tenho? Não chegou pra ele. Não, não. Ele sofre assim, bullying. Não. É porque a tecnologia ridícula fica com os agentes, entendeu? Ele é fudidão. Ele é... Como ele é um cara... Ele é um importante, ele tem um telefone normal. Fala, ó, eu não preciso parecer normal. Ridículo. Com a minha mão acendendo, sabe? Ou como falar, olha, você foi rebaixado, agora você tem um telefone normal. A gente tira o chip da sua mão. É, meu... Nossa, tosco. Ai, cara, não, outra coisa que me incomodou pra caralho, assim, foi a tal das no zones. É. Primeiro que, assim, você, meu, ele fala lá, dá um textinho no começo do filme falando que 90% da Terra foi devastada por uma guerra química e aí tudo tá inabitável. Tá, e aí os lugares onde eles não podem estar chamar no zone, meu... Custa ter um nome melhor, tipo... Zona 53. Eles traduziram como sem zona. Eu, tipo... É pior que no zone, sem zona, velho. Tipo, é um lugar arrumado, é isso. Sem zona. Podia dar uma numeração zona 422. Você pode chamar... É simples, pode chamar de zona proibida. Terra de ninguém, sabe? Zona tóxica. É, qualquer merda. No zone, meu. Não, e assim... E é um bagulho escroto, a velho. Gente chegou à conclusão que... Por exemplo, se o lugar está... Ele não, foi... é perfeitamente habitável. Não, perfeitamente não tem mais nenhuma vida porque tem um gás. É. E aí as pessoas conseguem chegar lá colocando uma máscara de gás. Sim. Sim, por que, que as pessoas não vivem lá normalmente com a máscara de gás? Sim. Não, e assim, máscara de gás. Aí tem um momento que eles entram num prédio, que tá uma galera lá dentro que eles precisam conversar, e aí eles tiram a máscara e tipo... Tá de boa, tamo dentro do prédio. É, tamo... Então o bagulho é perfeitamente habitável. Ah, vou sair de casa, põe a sua máscara. É a mesma coisa que você sair de casa e vestir sua roupa. É. Você vai lá e veste a sua máscara pra sair de casa. É, não, e assim, eu até. A primeira vez que eles saem no gás, tipo, a máscara de gás tem até um protetor de olho, né? Tipo, beleza. Tranquilo, deve machucar o olho e tal. Aí tem uma hora que o Colin Farrell põe a máscara, ele fica parecendo o Sub-Zero, assim. O Bane, parece. Ele põe a máscara só cobrindo o nariz e a boca e sai. O olho dele tipo, não irrita o olho, não irrita. O bagulho é perfeitamente habitável, mano. É um gás amarelo, tipo, foda-se. Sai na rua de máscara. É. Vai no mercado, na escola, no shopping de máscara. Cara. Podia muito bem acontecer, mas não, eles preferiram dar um. Não, não sei se vocês perceberam, galera. Esse filme não se passa em Marte. Isso me incomodou muito. Eu não gostei verdade, disso. Cara. Não se passa. Agora que eu me toquei, não se passa em Marte, porque... Ah, eu fiquei muito decepcionado agora. Não, o filme inteiro se passa na Terra, futurista, tipo... Cara, não se passa em Marte. Não se passa em Marte, não se passa em Marte. Ah, como eu falei na primeira parte, a mulher dos três peitos, só que é totalmente insatisfatória. Tipo, não é igual a mulher dos três peitos no filme do Schwarzenegger. Você fica, caralho, a mulher dos três peitos, não sei o quê. Tipo, a mina vem, esfrega os peitos na sua cara, tipo, três peitos, você fica... Só tipo, isso? Não é. Sei lá, não é chocante, não é nada. É só. E a cena lá, a cena do filme do Schwarzenegger tinha a cabeça que abria. Eu nem me toquei que fizeram a referência. Eu tive que perguntar pro Thiago no meio do filme: e aquela cena? Foi aquela merda, sem graça pra caralho. Fizeram uma referência bosta. Não, mas é uma referência que não faz sentido. Tipo um colar. Não, e aí assim, nessa cena aí da referência da mulher da cabeça, tem uma gordona ruiva, tipo, você olha a referência do Schwarzenegger. Ela fica logo em primeiro plano, assim, na câmera. Ah, sim. E aí atrás tem um chinês que ele já tinha, Colin Farrell já tinha pegado um passaporte com aquela cara. Aí você olha e fala, olha, é ele ali de chinês, tipo, é idiota, eles matam a brincadeira antes dela acontecer. E não faz sentido esse bagulho do... A hora que ele tá lá no scanner e tal, mandando ele voltar pra fazer igualzinho a cena do Schwarzenegger, ele tá com um colar, não é uma máscara. Tipo, não é a máscara que respondeu pra ele. Ele respondeu e o bagulho, sabe, obedece, não dá pra entender. Tipo, fazem perguntas pra ele, aí ele responde uma certo, segunda certa, aí o cara pergunta, quanto tempo você vai ficar aqui? Aí ele vira e responde, obrigado. É ele falando por trás daquele treco? Não é tipo a máscara robotizada que vai abrir e sair a cabeça dele, sabe? Pois é, decepção, total. Ah, meu... Mas eu insisto, assim, não é um filme ruim. Ele não é... É um filme de ação. Você tem ação genérica. Tem gente dando porrada uma na outra. Você tem explosão. Só que tem assim... Gente correndo. Não, só que tem que levantar um ponto aqui. Ninguém sangra. É da Disney. Ninguém se machuca. Tipo, tem uma cena que, meu, a... como é que chama? A Kate Beckinsale e a outra mina lá, Jessica Biel. Elas sentam uma porrada uma na outra dentro de um elevador, tipo, enfiando soco assim, cotovelada e tal. E aí depois sai do elevador as duas e, meu, não tem nenhum cortinho, nenhum vermelho no rosto. As duas de batom rosa. É, meu. Lindas, maravilhosas, caralho, maquiadas. Caralho, velho. Sabe? Pelo menos tentar ser convincente. Oi, essa, a Kate, pra mim, como vilã, péssima, tá? Não, tava mal, cara. Péssima, tava forçado. Mal. Ele é uma puta de uma atriz, ela é muito foda, só que, meu... o cara deve ter falado pra mim, ele falou, meu, você é um exterminador futuro. Haja como um exterminador do futuro. Ah, não, eu não gostei dela, achei ela muito ruim. Muito ruim. Ah, não, cara. Mas ninguém tava bem. O Colin Farrell tava bem no começo. Então... Que ele, assim, ele conseguia fazer uma cara de que não tava entendendo nada, muito boa. É. Só que aí, a partir de um momento, ele já tá entendendo o que tá acontecendo e ele continua com a cara de idiota dele. Uma coisa que eu não gostei foi os diálogos. Eu achei que não fluía. É. Você me reconhece? Não, eu não te reconheço. Como você não me reconhece? Pausa desconfortável. Sabe? Pronto, acabou. Próxima cena. Hã? É. Ai, cara. Sei lá. Ah, e outra coisa. É. Outra coisa. Dos carros. Ah, o quê? Que o carro em cima, o carro voa, embaixo o carro não voa. Ah, é verdade. Tem uma cena que eles fazem uma perseguição de carro. Que os carros são meio magnéticos, assim. E não, aí... você acha que é Quinto Elemento. Não, é tipo, todo mundo anda quinto assim elemento. E tal. Os carros magnéticos, não sei o que. Aí do nada, eles estão sendo perseguidos e precisam dar um jeito. Qual que é o jeito? Desligar o motor e o carro cair. Beleza. Só que aí ele cai... E, tipo, ele reativa o motor magnético bem em cima do da hora, assim, pra bater no chão. E o imã segura ele, assim. Só que, meu, segura ele em cima de um carro normal. Tipo, com rodas. Com roda. Chão, asfalto. É, tem, tipo, gente andando no chão, assim, e carros com rodas. Engraçado meu. Que me pareceu. Em cima é o submundo, é o subúrbio. E embaixo são as pessoas engravatadas, bonitinho. Você reparou nisso? Ah, reparei. Tipo, não, era Londres, entendi. Parecia Londres, tinha o Big Ben. É. Centro financeiro. Não, era tipo Jetsons em cima e, meu, perfeitamente hoje em dia, presente assim, no chão. Embaixo, é. Ah, cara, não gostei. E, assim, eles ficam tentando fazer... Tentaram fazer um Blade Runner, assim, porque, meu, é óbvio as referências ao Blade Runner. Tipo, tem aquela coisa meio... fusão da cultura com piano, o Oriente. Né? Não, assim, não, as pessoas andando e tal, você tem... Uma barraquinha japonesa, uma barraquinha chinesa, uma barraquinha russa. E a galera andando de rickshaw assim na rua e tal. E tudo com neon. É muito Blade Runner. Até os carros que voam magnetizados e tal. Mas fica esquisito, não fica bem feito. Não sei. Meu, eu só, sei lá, eu tô meio decepcionado só. Não... Você já quer ir pras notas? Não sei. Ah, eu não sei nem mais o que eu aponto desse filme, cara. Então... A história não tem nada a ver com o original. E, meu, e a frase do pôster é o que é real. Só que, assim, em momento nenhum você duvida que, meu, o que tá rolando com ele é real. É. Só no começo, assim, que eu falei, né, a gente tava conversando no meio do filme, assim, sobre isso, tão legal que tava. Você me perguntando, ah, mas, tipo, isso tá acontecendo? Isso não, é a memória que implantaram? Se a cadeira lá implantava alguma memória ou fazia ele lembrar de alguma coisa? É, não, então. A cadeira implanta memória. Só que, assim, meu, eles podiam ter dado, assim, plot twists gigantes no negócio. E não fazem, meu. Sabe, em momento nenhum ele faz você pensar que você tá assistindo uma memória, sabe? Em momento nenhum. Tem uma hora que aparece lá um amigo dele e tal, e fica, ah, não, porque essa mina aqui que tá te levando pra essa aventura é uma mentira, ela não existe e tal, e tal, e tal. E fala, ah, pra você sair dessa maluquice aqui, você tem que atirar nela. E, meu, em momento nenhum eu fiquei, tá, atira nela, vamos ver o que vai acontecer, sabe? Eu falei, não. Não, ele não vai atirar nela. Não, eu fiquei ele assim... Ele ia ter certeza que ele não ia atirar nela. Não, eu ficava assim, meu, o amigo dele obviamente está mentindo... A Kate Beck, em seu Exterminador do Futuro, tá lá fingindo que tá chorando lá de fora. Não, e acabou, ele tipo, não ia atirar nela. Sabe, meu, não adianta, cara, não adianta. É um filme de ação, pra quem gosta de filme de ação. É, mas história, zero. Não, mas isso aqui é um filme com uma história legal, bem feito e, meu, que resiste tranquilo até hoje, é o Vingador do Futuro do Schwarzenegger, cara. Uhum. Dirigido pelo Paul Verhoeven, o cara que fez o Robocop. Então. Então, meu, sabe, fica faltando muita coisa nesse filme. Não empolga, ele dá sono, sabe? Nossa, um sono. É, ele fica parecendo assim, ele queria ser Blade Runner, mas acabou sendo mais Transformer, sabe? É. Não empolga. Você fica ali, tipo, puta, nossa, legal, outra cena de porrada. Olha, ela botou uma bomba ali. Por que que ela botou uma bomba? Tinha um revólver, tipo. Não, e ela bota a bomba no elevador, ela sai, ela pula, e ela levanta, o negócio explode e o cabelo dela é, voa. É, e ela fica olhando, assim, ela, né, pra explosão. Ela aquele take e o cabelo dela voa, essa coisa assim. Ah, cara. Não. Mas, ó, na boa, se tiver, assim, procurando um filme perfeitamente genérico, que você vai esquecer dele 5 minutos depois que você sai do cinema, é esse. É. E, meu, é, sabe, você vai no cinema, vê o bagulho e fala, ah, porra, né? Ah, legal. Explodiu umas porradas aí e tal. Duas mulheres bonitas, Colin Farrell sem camisa. Um pra quem gosta, né? Um pra quem gosta, outro pra quem não gosta. E é isso aí, tipo, acabou. Não traz nada, não faz você pensar em nada. Blé. Blé. Tinha que passar em Marte esse filme. É, exatamente, eu tô decepcionada. Não, mas é assim, o legal de Marte era, meu, tudo era confinado. Você não num podia bagulho sair, de metal, é. Que senão você morria. Isso, não, morria não. Você parava na superfície e ficava. Exatamente. E aí o olho saindo, assim. Isso era muito engraçado. Puta, é muito foda, cara. E esse filme, meu, tá rolando na Terra, tá, beleza. O único momento confinado dos caras é no bagulho que chama Queda lá, que atravessa o núcleo da Terra. Que, meu. Sabe, não empolga, não empolga. E, meu, na boa, pior cena de tiroteio Gravidade Zero que eu já vi na minha vida, assim. Essa hora acho que eu tava dormindo. É, não, assim, tem uma hora que ele tá, assim, uns seguranças malucos pegam, param eles no meio do caminho, apontam umas armas e tal, e falam, bota a arma no chão e tal, tal, tal. E aí, enquanto isso, o computador avisando, né? Prepare-se para a reversão de gravidade. E aí ele bota a arma no chão, bota a sacola que ele tá no chão, e aí troca a gravidade e, assim, todos os militares hiper, ultra, mega treinados que estavam indo invadir outro país são imbecis quando fica zero gravidade. Tipo, a arma flutua, tem um que flutua dando tipo uma pirueta pra trás, assim, meu, sabe, parece que, olha, vai acabar a gravidade, deixa eu tomar um impulso aqui, sabe, querendo bater, um é. E aí ele pega a metralhadora dele do chão, que ela flutua, né? Aí ele pega ela do chão e atira e, tipo, fica usando ela como se fosse um foguete no espaço, assim. Nossa, tá contando o filme todo já. Meu, falei, tá tudo certo no final e o filme não vale a pena, cara. Assim, não é ruim, mas também não vale seu ingresso. Assiste em casa quando passar na tela quente, domingo maior, sei lá. Telecine Premium. É, pra quem tem TV a cabo, Telecine Premium. Compensa vir no cinema pra isso, não. Agora sim, agora vamos pras notas. Eu já destruí o filme. Já não tem mais o que falar. É. Quantas notas você dá? Quantas notas eu dou? Quantas estrelinhas, desculpa. Eu tô abismada. É, ai, cara. Acho que pela decepção, assim, meu. O fato do filme não ter me trazido nada, eu vou dar, tipo. Ai. 3,5 estrelas. Tá. Nossa! Bom. Tá bom demais. Porque ele não supriu a expectativa, tipo, não me trouxe nada, eu já esqueci pedaços. E a Jessica Biel, você escuta o nome dela uma vez o filme inteiro. É verdade, no final do filme. É, você descobre que ela chama Melina, faltando, tipo, 5 minutos pra acabar o filme. Meu, foda-se, 3,5 estrelas tá bom demais. Tô sendo generoso, hein. Mas eu insisto, não é um filme ruim. E você, quantas estrelinhas no escuro você dá? São estrelinhas no escuro, não são só estrelinhas. Eu acho que eu dou 5. 5? Sério? É. Você dormiu uns pedaços. É por isso, deve ser por isso. Eu dormi uns pedaços. Eu dou 5 porque eu gosto de filme de ação. É, eu também gosto. Eu dou 5 porque a ação é boa, mas a história não é muito boa. Os diálogos não são muito bons. É, tipo, é. Ficou meio Transformers. Assim, é. 5. Né? Bom, beleza, isso aí. Estamos meio decepcionados, galera, de verdade. Eu tô esperava com algo sono. Mais legal. É, mas é isso aí, digam pra gente o que vocês acharam. Mandem comentários, Facebook. Mandem um e-mail pra gente, temos um e-mail de contato agora, olha que chique, estamos modernos. É, umcasalnoescurinha@gmail.com. Se quiserem mandar e-mail, respondemos à vontade. Assinem nosso feed, assinem nosso, nosso podcast na iTunes, deixem comentários no podcast na iTunes também, que é legal pra gente. E é isso aí, galera. Até o próximo e esperando que o próximo seja melhor. E a gente espera que o próximo a gente saiba qual que é o número, porque eu não lembro. É, pois é, temos que começar a anotar isso. Contar de novo. Mandem e-mails que nós lemos no ar. No ar não. No podcast. É nóis. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.